andrecedesmoral.com.br. Agora é você que vai ficar com saudade, você não soube me amar. De verdade, você brincou, desperdiçou. Não deu valor à chance que eu te dei. A foto que você postou tá confirmando o que eu falei. Arrependida do que você fez. Mas o que passou não volta mais. E o que a gente viveu ficou pra trás. Melhor aceitar que é o fim. Vai ser bem melhor assim. Eu te amei, mas você só brincou. Mas meu orgulho é maior do que meu sentimento. É show, papai! E pra fazer essa comigo, eu chamo meu parceiro Luizinho Badeira. Deixa comigo, Carlos Araújo. Essa é boa demais, é sucesso. Alô, Diego, meu compositor. Agora é você que vai ficar com saudades, você não soube me amar. De verdade, você brincou, desperdiçou. Não deu valor à chance que eu te dei. E a foto que você postou tá confirmando o que eu falei. Tá arrependida do que você fez. Mas o que passou não volta mais. E o que a gente viveu ficou pra trás. Melhor aceitar que é o fim. Vai ser bem melhor pra mim. Eu te amei, mas você só brincou. E agora vai colher o que plantou. Mas eu só lamento. Mas meu orgulho é maior do que meu sentimento. É isso aí, Carlos Araújo. Muito obrigado pelo carinho, meu.